Sertanejo Classe A. É Classe A. Vezes que te abracei, porque foi tirada com tanto carinho e no lugar dela senti teu calor. Por nós esquecida ficou num cantinho e foi testemunha de um grande amor. Naquela noite acordei sozinho, sentindo a falta dos carinhos seus, olhando a camisa, vi no colarinho sinal de um beijo que foi seu adeus. Pensando no corpo que me pertenceu, e beijo a camisa porque nela tem restos de batom e do perfume seu. Paixão e saudade me enche de dor, porque nunca mais eu tive esse gosto. E com a camisa que viu nosso amor, sentindo a falta dos carinhos seus, olhando a camisa, vi no colarinho sinal de um beijo que foi seu adeus. Sertanejo Classe A. Daqui a pouquinho tem mais sucessos. Sertanejo, Sertanejo Classe A. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto da Rádio Romance FM. Não perca, o Auto Center Zupiroli em Piacatu tem tudo que o seu carro precisa. Alinhamento, balanceamento, suspensão, amortecedores, escapamento, troca de óleo, pneus e freios, tudo em um só lugar. E tem mais, aproveite a super promoção de pneus. Super promoção de pneus. Ligue e confira. 18 99623-7790. Venha para o Auto Center Zupiroli de Piacatu, Avenida Doutor José Benetti 896. Deixe seu carro na mão de quem entende. Estúdio Vanessa Inocêncio Saúde Integrada. Melhore sua postura, sua força e flexibilidade. Estúdio Vanessa Inocêncio Saúde Integrada. Além de pilates e fisioterapia, trabalhamos também com treinamento funcional de terça e quinta-feira. Alívio de dores, definindo sua musculatura. Trabalhamos sua respiração, o seu fortalecimento, alongamento, equilíbrio, anti-estresse, sua consciência corporal. Tudo isso previne lesões no seu dia a dia. Estúdio Vanessa Inocêncio Saúde Integrada. Atendendo também nas cidades de Luisiânia e Gabriel Monteiro. Em Piacatu, na Felipe dos Santos, número 350. Fone 99787-4098. Saída de Piacatu para Santópolis do Aguapeí. Venha conhecer. Já estamos de volta com o Sertanejo Classe A, o seu programa sertanejo de todos os dias. Você está curtindo o Sertanejo Classe A, na comunicação desse amigo de vocês, o Elbert Andrade, abraçando você, amigo ouvinte, em toda a nossa cidade e região, curtindo o nosso programa. Sertanejo Classe A. Classe A. Um gran fino num carro de luxo, para em frente de um restaurante, faz favor de trocar-me o cruzeiro afobado, ele disse para o negociante. Me desculpe que eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante. O gran fino foi de mesa em mesa e por uma delas passou adiante. Por ver um preto que estava almoçando em traje esquisito num tipo de andante, sem dizer que o tal meu cruzeiro era muito dinheiro pra aquele viajante. Ai, ai. Negociante falou pro gran fino: esse preto eu já vi, tem trocado. O gran fino sorriu com desprezo: o senhor não tá vendo que é um pobre coitado, com a roupa toda amarrotada e um jeito de muito acanhado. Se esse cara for alguém na vida, então eu serei presidente do estado. Desse mato aí não sai coelho, e para o senhor fico muito obrigado. Perguntar se esse preto tem troco é deixar o caboclo muito envergonhado. Ai, ai. Nisso o preto que ouviu a conversa chamou o moço com modo educado e arrancou da goiaba um pacote com mais de uma sem cor de abóbora enrolado. Uma a uma jogou sobre a mesa: me desculpe não lhe ter trocado. O gran fino sorriu amarelo: na certa o senhor deve ser deputado. Pela cor vermelha dessas notas parece dinheiro que estava enterrado. Deixa o preto não regale o olho, é apenas o restolho do que eu tenho empatado. Ai, ai. Essa nota vermelha de terra é de terra pura e Massapé, foi aonde eu plantei há 15 anos 280 mil pés de café. Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé. Você estando montado num cobre, nunca falta amigo e algumas mulheres. Com essas notas que nós importamos, os carros de luxo Forte Chevrolet, pra depois os mocinhos granfino andar se exibindo que nem coronel. Ai, ai. O gran fino pediu mil desculpa, rematou meio desenchavido. Gostaria de arriscar a sorte, onde está esse imenso tesouro escondido? Isso é fácil, respondeu o preto, sem na enxada tu for sacudido. Terra lá e a peso de ouro, mas o seu futuro estará garantido. Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido. É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido. Ai, ai. Sertanejo Classe A. É Classe A. Pelo teu carinho, pelo teu amor, oh, oh, oh, oh. Mulher, querida, foi você que reconstruiu para ser usado, para ser só meu. Classe A. Daqui a pouquinho, mais moda sertaneja pra você. Sertanejo. Sertanejo Classe A. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto da Rádio Romance FM. Chegou em Piacatu SD Pizzaria, na Praça de Alimentação, a melhor e mais barata pizza da cidade. Promoção de pizzas 8 pedaços, apenas R$23. 1 quilo de frango a passarinho sem osso, R$30. Variedades em porções, batata recheada, lanche no pão de alho artesanal e até chopp de vinho. SD Pizzaria, em Piacatu. Mande uma mensagem para 996-250565 e peça já. 996-250565. SD Pizzaria. Luana Móveis, um novo conceito de loja em Piacatu. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, lindos guarda-roupas, camas, colchões, enfim, uma loja completa para melhor atender Piacatu e toda a região. Luana Móveis, um super atendimento personalizado, descontos especiais e, claro, os menores preços de toda a região. Venha conhecer e aproveitar. Luana Móveis, Avenida Doutor José Benete, número 602. Fone 998-180680. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas. E ao sábado, das 8 às 13 horas. Luana Móveis, um novo conceito de loja em Piacatu, na direção do nosso amigo Giovanni. Aqui você ouve as melhores do sertanejo classe A. Você está curtindo o sertanejo classe A na comunicação do amigão de sempre, o Elbert Andrade. Vamos juntos. É muito bom, né? Saber que você está ligado com a gente, está ouvindo o nosso programa. Sertanejo classe A. Eu preciso te encontrar pra falar do meu desejo e te dar um novo beijo. Já faz tempo que não te vejo, saudade quer me matar. Tá faltando amor. Tá faltando. Sertanejo. Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A. Casinha no sertão, tem lenha no fogão, isso é que é viver. Aqui tem tudo que é preciso, quintal cheio de flor e o coração de amor. Se a vida fosse um jogo pra gente jogar, construindo junto nosso cantinho lá, lá em Brokeback ou no Ceará. Imagina só, de trás da colina ver o pôr do sol, sem som de buzina, só de rouxinol. Sair da piscina direto pro lençol. E umas vaquinhas no curral cantando mu. E umas galinhas dançando cocoricó. Uma fogueira contra o creeper cururu. A noite inteira se acabando no forró. E umas vaquinhas no curral cantando mu. E umas galinhas dançando cocoricó. O sol nascendo e colorindo o céu de azul. Não tem mais jeito dessa vida ser melhor. E saudade do que eu nunca tive. Casinha no sertão, outro em bom. Simão, bora todo mundo pra lá. Eu não quero voltar nunca mais. Dá pra sentir o cheiro do mato. Aquele cheirinho de chuva. Cafézinho. Trem bom demais, so. Imagina só, se a vida fosse um jogo pra gente jogar, construindo junto nosso cantinho lá, lá em Brokeback ou no Ceará. Imagina só, de trás da colina ver o pôr do sol, sem som de buzina, só de rouxinol. Sair da piscina direto pro lençol. E umas vaquinhas no curral cantando mu. E umas galinhas dançando cocoricó. Uma fogueira contra o creeper cururu. A noite inteira se acabando no forró. E umas vaquinhas no curral cantando mu. E umas galinhas dançando cocoricó. O sol nascendo e colorindo o céu de azul. Não tem mais jeito dessa vida ser melhor. E umas vaquinhas no curral cantando mu. E umas galinhas dançando, dançando, dançando. Uma fogueira contra o creeper cururu. A noite inteira se acabando no forró. E umas vaquinhas no curral cantando mu. O sol nascendo e colorindo o céu de azul. Não tem mais jeito dessa vida ser melhor. Sertanejo Classe A. Thank you. pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. A gente volta em instantes com você. Sertanejo, Sertanejo Classe A. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto da Rádio Romance FM. Marmitaria e self-service da Mineira, a melhor de Piacatu. A Mineira funciona todos os dias, de domingo a domingo, com comida caseira de verdade. Peça sua marmita pelo celular 996157228. Vai chegar quentinha no conforto de sua casa. Avenida José Benetti, 582, Piacatu. Marmitaria e self-service da Mineira. Aqui você ouve as melhores do sertanejo classe A. O melhor do sertanejo classe A. Deixa cair os modão. Sertanejo classe A. Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura. Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva à loucura. Você gosta de brincar, de